Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. E os peixes em grandes rios, curumim cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu Porfi. Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe instigo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar, pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, com perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho, e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida e a ribação. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção. Com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção. Com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. E assim termina essa história para a gente de valor. Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor. Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta, na linha do Equador.